minha, ela tá aqui. Nora Marques. Eu só quero hoje à noite você na minha cama. Às vezes eu tô no meu mundo, tu me acalma, me ganha. Vamos acabar com esse drama, apaga essa chama. Deixa teu passado lá fora, quero viver agora. Esse travesseiro já viu muita cena de amor. Quantas vezes você relaxou, fizemos cenas de amor. O jeito que tu me tocou, meu corpo se arrepiou. Lembro de tudo que rolou. Não quero viver só a noite, nem medo viver só agora. Quero viver os planos e que todos saibam que ficamos toda hora. Não adianta só se arrepiar, se quando sai com outras quer se enrolar. Prometa mudar e passar que dura, gente, senão aqui acaba o nosso pra sempre. Travesseiro, já vi muita cena de amor. Quantas vezes você relaxou, fizemos cenas de amor. O jeito que tu me tocou, meu corpo se arrepiou. Lembro de tudo que rolou. Que tu me tocou, meu corpo se arrepiou.